Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Nostalgia, Som e Magia. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo entre as 22 e as 0 horas, hoje dia 9 de outubro do ano de 2010, para lhe trazer muito boa música para o fazer recordar comigo as canções de ontem, que são as recordações de hoje. Vamos começar esta nossa seleção musical de hoje com temas que tenho a certeza que vai gostar. Pelo menos assim gostaria que fosse. Talvez por gostar de estar consigo e gostar de lhe trazer estas recordações, estas músicas que marcam as nossas vidas. Vamos iniciar a nossa seleção então com o Ricardo Cochanti, com o tema Margarita. Logo depois ficamos com a música que é genérico. E faz parte da banda sonora do filme Titanic, o filme que ganhou muitos prémios e que ainda hoje com certeza se lembra dele, porque foi um filme já com pelo menos duas reproduções, mas uma mais recente, e que conta com a voz de Celine Dion com o tema My Heart Will Go On. Terminamos esta seleção então com uma música de George Michael, e a música que nos traz hoje chama-se Pray. Três músicas para que você, que está desse lado, possa aproveitar ao máximo. Posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero, e perché sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina come non hai fatto ancora, e per poi farle cantare le canzoni che hai imparato. Io le costruirò silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera. Costruiamo

sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Terminamos a nossa primeira seleção musical com Pray, tema de 1990, na voz de George Michael. Seguimos agora com uma música de 1983, do nome Man Without Your Hat. música de Safety Dance. Logo depois seguimos com Tell It to My Heart, um tema de Taylor Dine. E terminamos esta nossa segunda seleção musical com Out of the Blue, um tema de Debbie Gibson. São estas as músicas que ouvimos já de seguida aqui no som Nostalgia, no Nostalgia Sem Magia, para recordar, ouvir e sentir. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, be the real one far behind. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to, we've got all your life. We abuse it, never gonna lose it, everything will work out right. I see, we can dance if we want to, we can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking a chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah. Will it save the dance? It's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? semana com o Canal 2 da Antena Web. Vamos continuando a sentir o sabor das boas recordações, assim, no Nostalgia Som e Magia. Vamos prosseguir e abrir a nossa nova sequência de três músicas com Bonnie M, com o tema El Lute. Logo depois ficamos com Nuit Magique, na voz de Catherine Lara, e terminamos esta seleção com Eres Tu, na voz de Mocedades. São estas as três músicas que ouvimos já de seguida para recordar no seu programa. Aqui, nesta sua caixinha de recordações. This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. Thank you. was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on a Then they changed it to life and so he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for Elute. He had only seen the dark side of life, the men they called Elute. Where all would be free. Though he taught himself to read and to write, it didn't help Elute. He was one who had dared to escape. Overnight they had to find Elute. Canal 2. Yeah. promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Grandes músicas estas, com certeza que trazem para todos nós grandes recordações. Eram as músicas que se ouviam há uns anos atrás e que nós não podemos deixar de ouvi-las, nem de recordá-las. Vamos ficar agora com Linda Scott, com o tema The Little Star. Logo depois ficamos com Barry Blue, com Dancing on a Saturday Night. E terminamos esta nossa seleção com a música It's a Real Good Feeling, um tema de Peter Kent. São estas as três músicas que ouvimos já já de seguida. Eu voltarei para depois falar um pouco mais consigo. Até já! Dum, da-dum. Why haven't I told you? Da-da, da-da. Stealing, for your chegamos ao fim do nosso, da nossa primeira hora do programa Nostalgia, Sonho e Magia. Vamos terminar com Sérgio Borges, com o tema Milena. Logo depois ficamos com Obladi, Oblada, música dos Beatles. E para terminar, em grande estilo e com uma grande música, ficamos com I Like It, Jerry and the Pacemakers. Assim terminamos então esta nossa primeira hora do programa Nostalgia Sem Magia. Convido a ir connosco depois ao intervalo e voltar para a segunda hora, porque boas recordações ainda virão para si. Até já! Na praia tu e eu não estamos sós. A sombra de outro alguém vive entre nós, não. Que o saberás, Milena. Mesmo ao beijar-te, nunca te amei. Tu sempre ouviste palavras vãs, não. Nunca te direi, Milena. Foi noutra praia, de um outro mar. Verão passado, para que recordar? Se a sua imagem me não te deixa amar. Na praia tu e eu não estamos sós. A sombra de outro alguém vive entre nós, não. Nunca o saberás, Milena. Na praia deserta, ela disse-me adeus. Mas não, Milena, nunca te direi que são os seus lábios que eu procuro quando toco os teus. Mas perdoa, Milena, perdoa, Milena. Foi noutra praia, em um outro mar, um verão passado, para que recordar se a sua

Olá, sejam bem-vindos à segunda hora do programa Nostalgia, Som e Magia. Cá estou eu, Joana Santos, para lhe fazer companhia durante mais 60 minutos de boa música e boas recordações. Tenho quase a certeza que estas punham-no sentado ao pé da telefonia para ouvir, escutar estas músicas muito atentamente. Chama-se Entouch a Shane e é uma música de Fetis Domino. Logo depois, ficamos com Entouch Love, uma música de Ray Charles. E terminamos esta nossa seleção com Frank Romit, com a música A Gay Caballero. São estas as três músicas que abrem assim a nossa segunda hora do programa Nostalgia, Som e Magia. Fique por aí e desfrute. Deixe-se ficar, não sentado ao pé da telefonia, mas com o ouvido bem coladinho a estas boas recordações. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Baby, when you sigh, when you cry, I wanna sigh with you. When you cry, when you cry, I wanna cry some too. Now ain't that love? Ain't that love? Oh, ain't that love that I feel in my heart for you? When your friend turn their back on you, I'll be here just to see you. Now ain't that love? Thank you. you need me by your side to protect you and be your guide. Come on now. Canal 2. I am a gay caballero, coming from Rio de Janeiro, with nice oily hair and full of hot air. I'm an expert at shooting the bullo. I'm seeking a fair señorita, not thin and yet not too much meata. I'll woo her a while in my Argentine style. I'll carry her off of her feet. I'll tell her I'm of the nobilio and live in a great big castillo. I must have a miss who long for a kiss. She'll not say, oh, don't be so silly, oh. 'Twas at a swell cabaret, while wining and dining I met her. We drank one or two, as other folks do. The night was wet, but she got wetter. Told me her name was Estrella. She said, stick around me, young fella. Mosquitoes, they bite, and they're awful tonight, and you smell just like citronella. Oh, I can't forget that senora, while telling her how I adore her. Asleep she did fall, didn't mind that at all, but she was a terrible snorer. She was a dancer and singer, at me she kept pointing her finger, and saying to me, si, senor, si, si, but I couldn't see a darn thing. She told me that she was so lonely, so I climbed upon her balcony. While under her spell, I heard someone yell, get away from here, you big baloney. I swore I'd win this señorita. I wooed her upon the sofita. Then her husband walked in. What he did was a sin. I can still hear the birds sing tweet tweet. Now I am a sad caballero, returning to Rio de Janeiro. Minus my hair, a bruise here and there, for her husband he chewed off my ear. Nesta nossa caixa de recordações, ficamos já com mais três temas. Vamos ouvindo, escutando, sentindo estas músicas que fazem parte de todos nós. Vamos ficar com o Reginaldo Rossi, com o tema Pedaço de Mau Caminho. Depois recordamos Reverie, um tema de Demis Roussos. E ficamos para terceiro lugar com Alain Rivière, com o tema Elle était si jolie. São estas as três músicas que trago para si, já de seguida, aqui, no seu Nostalgia Sem Magia. Que tal ficar por aí? E deixar-se, já agora, ir até ao final nestas recordações que fazem parte das nossas vidas. sabia que no amor sempre existia um alguém pra outro alguém. Você chegou.

Vocês sabem lá.

Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. Yawning, she's there. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. Oh, my little lady. You can make the sun and moon begin to shine. And if you can have your way, every day would be fine. It's no wonder. Pois é, desta forma chegamos ao fim do programa Nostalgia, Som e Magia. Vamos terminar estas nossas 2 horas com 3 grandes recordações. Mas antes disso, quero que saiba que foi um prazer enorme estar consigo. Eu, Joana Santos, voltarei no próximo sábado entre as 22 e as 0 horas, trazendo para si boas recordações. Vamos então terminar com At the Jenka Show, um tema de Five Railands. Depois ficamos com Katyusha, um tema de Casa Tishok, e terminamos esta nossa seleção com Hey Baby, Los Diabos Negros. São estas as 3 músicas que ficam para o final do Nostalgia Sem Magia. Desde já desejo-lhe um ótimo resto de fim de semana e que a semana lhe corra pelo melhor. Até ao próximo sábado, uma ótima noite. Izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. Todos esperan con inquietud el nuevo ritmo de juventud. Ha llegado ya la llenca, vamos todos a bailar. Y a todos les gusta bailar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. atrás. Un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. Un, dos, tres, todos esperan con inquietud el nuevo ritmo de juventud. Ha llegado ya el ayer, vamos todos a bailar. Tenha uma boa noite com o Canal 2. With a dance you all should know. Yank is the dance that gets you up and gets you on the go. This is the dance that they're doing now when you're at the Yankee show. Form a line, get in time, everybody go, go, go. Hey everybody, I'm back. With a dance that you should know. Yank is the dance that gets you up and gets you on the go. This is the dance that they're doing now when you're at the Yank show. Form a line, get in time, everybody go. This is